Fecheiro 22. Um miúdo de 7 ou 8 anos estava de pé num banquinho alto a mexer a panela com um pau comprido. Outro mais alto estava ao lado com uma concha enorme, com a qual tirou a camada mais leve de terbentina pura à superfície da caldeira, depositando-a no barril ao lado. Enquanto eu os observava, um escravo saiu da floresta com uma mula e seguiu em direção à caldeira. Outro homem aproximou-se para ajudar e juntos descarregaram os barris, que pareciam muito pesados, da mula e colocaram-nos de cabeça para baixo dentro da caldeira, um de cada vez, despejando muita seiva amarelada de pinheiro de cheiro forte. Senhora, é melhor chegar-se um pouco mais para trás, aconselhou Jorge, agarrando-me o braço para me afastar do fogo. O líquido espirrou um pouco, e se pegar fogo, a senhora não vai querer queimar-se. Ao ver o homem na floresta, certamente não fazia tensões de me queimar. Afastei-me e olhei para os casebres. Jamie, o Sr. Campbell e os homens da marinha estavam sentados em banquinhos, à volta de uma mesa, dentro de um dos casebres, a beber algo de uma garrafa e a ler uma pilha de papéis que estavam sobre a mesa. Encostada na parede do casebre, fora da vista dos homens, no seu interior, estava Jocasta Cameron. Tendo abandonado a postura de se fingir cansada, ela estava claramente a ouvir tudo o que podia. Josh viu a expressão de surpresa no meu rosto e virou-se para ver para onde eu estava a olhar. A menina Joe odeia não ter o controle dos assuntos, murmurou ele com tristeza. Eu nunca presenciei, mas Fedre já me disse que a senhora fica muito zangada quando não consegue controlar alguma coisa. Reclama sem parar e torna-se agressiva. Deve ser um espetáculo interessante, respondi. Mas o que é que ela não consegue controlar? Pelo que parecia, Jocasta Cameron tinha a sua casa, os campos e as pessoas na palma da mão, cega ou não. Agora foi a vez de ele ficar surpreendido. E a maldita Marinha? Ela não vos disse porque é que viemos hoje? Antes que eu pudesse fazer a interessante pergunta sobre o porquê de Jocasta Cameron querer controlar a Marinha Britânica, fomos interrompidos por um grito de alarme do outro lado da clareira. Eu virei-me para olhar e quase fui pisada por vários homens seminus que corriam em pânico para os casebres. No lado mais afastado da clareira, um peculiar montículo cresceu do solo. Eu já o tinha notado antes, mas não tivera oportunidade de perguntar sobre o que era. Apesar de o solo da clareira ser quase todo de terra, o montículo estava coberto de relva, mas relva de um tipo diferente, em tufos. Uma parte era verde, outra amarela, e aqui e ali havia uma área ovalada que estava castanha. Quando me apercebi que aquele efeito era resultado de um montículo ser coberto por turfas cortadas, aquela coisa toda explodiu. Não houve um som de explosão, apenas um tipo de som abafado, como um espirro enorme e uma onda leve de choque no ar que me passou pelo rosto. Se não teve o som de uma explosão, pareceu-se com uma. Pedaços de turfa e de madeira queimada espalharam-se por toda a clareira. Havia muitos gritos e Jamie e os seus companheiros correram do casebre como se fossem um grupo de camponeses assustados. Estás bem, Sassenach? Ele agarrou-me no braço, parecendo ansioso. Sim, estou bem, disse eu, um pouco confusa. O que raio acabou de acontecer? Sei lá eu, exclamou ele brevemente, olhando à volta da clareira. Onde está Ian? Não sei, tu achas que ele tem alguma coisa a ver com isto? Espanei vários pedaços de carvão que se tinham acumulado no meu peito. Com manchas pretas a decorar o meu decote, segui Jamie até um grupo pequeno de escravos, todos a balbuciarem numa mistura confusa de gaélico, inglês e pedaços de vários idiomas africanos. Encontramos Ian com um dos jovens cadetes da marinha. Eles estavam a espreitar, com interesse, o buraco preto que agora ocupava o ponto onde o montículo estivera. Acontece com frequência, eu percebo, dizia o cadete quando chegámos. Nunca tinha visto antes, apesar de ter sido uma bela explosão, não foi? O que é que acontece com frequência? Perguntei, olhando à volta de Ian. O buraco estava cheio de pedaços de casca preta de pinheiro, todos espalhados pela força da explosão. A base do montículo continuava ali, em destaque, à volta do buraco, como a borda de massa de uma tarte. Uma explosão de piche, explicou o cadete, virando-se para mim. Ele era pequeno e muito corado, da idade de Ian, mais ou menos. Fizeram uma fogueira com carvão, senhora, debaixo de um grande caldeirão de piche, e cobrem-no com terra e turfa cortada, para manter o calor. Mas permite que o ar passe pelas aberturas para que o fogo não se apague. O piche ferve e escorre pela madeira oca para dentro do barril de alcatrão. Está a ver? Ele indicou. Um pedaço de madeira estava sobre os restos de um barril destruído, com um líquido preto a escorrer. O fedor de madeira queimada e de alcatrão apoderou-se do ar e eu tentei respirar apenas pela boca. A dificuldade está em regular o fluxo do ar, continuou a explicar o jovem cadete, cedendo-se um pouco no seu conhecimento. Ar a menos, o fogo sai. Ar a mais, queima com tanta força que não se consegue conter, podendo assim incendiar o buraco e fazê-lo explodir. Como está a ver, senhora? E ele gesticulou com veemência em direção a uma árvore ali perto, onde uma das turfas tinha sido projetada com tanta força que se enrolou no tronco como um fungo amarelo. É uma questão de ajuste, continuou ele, e ficou em bicos de pés, a olhar em redor com curiosidade. Onde está o escravo cuja tarefa é cuidar da fogueira? Espero que o coitado não tenha morrido. Não tinha morrido. Eu estivera a besbilhotar com cuidado por entre as pessoas, enquanto conversávamos, procurando feridos, mas todos pareciam ter escapado, ilesos, desta vez. Tia! Exclamou Jamie, lembrando-se de repente de Jocasta. Virou-se na direção dos casebres, mas parou, relaxando. Ela estava ali, de pé, ao lado do casebre, claramente visível, com o vestido verde. Estava tensa e furiosa, como viemos a descobrir quando nos aproximámos dela. Esquecida por todos na confusão da explosão, ela não conseguia mexer-se por ser cega. E assim permaneceu ali, impotente, ouvindo a confusão, mas sem poder fazer nada. Lembrei-me do que Josh dissera a respeito do temperamento de Jocasta. Mas ela era uma senhora, para não discutir em público, por mais irritada que estivesse. Josh desculpou-se no idioma de Aberdeen, por não ter estado ao pé dela para ajudá-la, mas ela afastou-o com impaciência, gentil, mas brusca. Cala-te, rapaz, tu fizeste o que te mandei. Abanou sem parar a cabeça de um lado para o outro, como se tentasse ver através da venda. Farquhar, onde é que você está? O Sr. Campbell aproximou-se dela e colocou a mão dela no seu braço, dando-lhe uma delicada palmadinha. Não foi nada de grave, minha querida, confortou-a. Ninguém se magoou e apenas um barril de alcatrão foi destruído. Ainda bem, disse ela. A tensão no seu corpo alto diminuiu ligeiramente. Mas onde está Burns? Inquiriu ela. Não estou a ouvir a voz dele. O capataz? O tenente Wolfe retirou resíduos do rosto suado com um lenço grande de linho. Também me questionei acerca dele. Ninguém nos recebeu esta manhã. Felizmente o Sr. Campbell chegou logo a seguir. Farquhar Campbell pigarreou discretamente, desaprovando o seu próprio envolvimento. Espero que Burns esteja na serração, disse ele. Um dos escravos informou-me de que houve um problema com a lâmina principal da serra. Sem dúvida ele está a tratar disso. O Wolfe parecia irritado. Como se considerasse lâminas defeituosas de serras uma desculpa esfarrapada para não ter sido recebido de modo adequado. Pelo modo como Jocasta contraía os lábios, ele pensava da mesma maneira. Jamie tossiu, estendeu o braço e tirou um pedaço de erva do meu cabelo. Penso ter visto uma cesta com o almoço, não é verdade, tia? Talvez possa oferecer uma refeição leve ao tenente, enquanto trato das coisas aqui. Foi a sugestão certa. Jocasta relaxou um pouco e o Wolf parecia contente ao ouvir falar de almoço. Tens toda a razão, sobrinho. Ela endireitou-se e recuperou o ar autoritário e fez um gesto na direção da voz de Wolf. Tenente, teria a gentileza de me acompanhar? Durante o almoço eu descobri que o tenente visitava a fábrica de terbentina de 3 em 3 meses. E nessas visitas era assinado um contrato de compra e entrega em vários armazéns navais. O trabalho do tenente era fazer e rever acordos similares com donos de plantações de Cross Creek até à fronteira da Virgínia. E o tenente Wolf deixava bem claro qual o lado da colónia que preferia. Se há um empreendimento no qual admito a eficácia escocesa, proclamou o tenente pomposamente, bebendo um gole grande do seu terceiro copo de whisky, é na produção de bebida. Farquhar Campbell, que bebericava apreciativamente do seu copo, sorriu secamente e nada disse. Jocasta estava sentada ao lado dele, num banco frágil. Os seus dedos estavam delicadamente em cima do braço dele, sensíveis como um sismógrafo, sentindo as vibrações subterrâneas. O Wolf tentou controlar um arroto sem qualquer sucesso e tardiamente presenteou-me com o que ele parecia considerar ser o seu charme. Na maioria dos outros aspectos, continuou ele inclinando-se para mim em confidência, eles são uma raça preguiçosa e teimosa, duas qualidades que os tornam incapazes de... Nesse momento, o cadete mais jovem, vermelho de vergonha, deixou cair uma tigela de maçãs, criando uma distração que impediu que o tenente concluísse o seu pensamento. Mas, infelizmente, não foi o suficiente para o calar. O tenente limpou o suor que pingava por baixo da peruca e olhou para mim com os olhos vermelhos. Mas vejo que a senhora não é escocesa, madame. A sua voz é melodiosa e bem composta, posso garantir. Não tem vestígios do sotaque bárbaro, apesar das pessoas que a acompanham. Ah, obrigada, murmurei, tentando imaginar qual parte da incompetência administrativa nomeara o tenente responsável pelos negócios da Marinha em Cape Fear River Valley. Provavelmente a maior reunião de escoceses das terras altas que podia ser encontrada no Novo Mundo. Comecei a perceber o que Jorge pretendera dizer com "Ah, é a maldita Marinha." O sorriso de Jocasta parecia costurado no seu rosto. O Sr. Campbell, a seu lado, ergueu a sobrancelha grisalha para mim e mostrou-se austero. Evidentemente, apunhalar o tenente no peito com uma faca de cortar fruta não era uma opção. Pelo menos não enquanto ele não assinasse a requisição. Então fiz o melhor que me ocorreu. Agarrei na garrafa de whisky e enchi o copo até ao cimo. É incrivelmente bom, não é? Quer mais um pouco, tenente? Era bom, sim. Suave e quente. Também muito caro. Eu virei-me para o cadete mais jovem, sorri-lhe com simpatia e deixei que o tenente acabasse com a garrafa. A conversa prosseguiu, estranha, mas sem mais incidentes, apesar de os dois cadetes permanecerem atentos ao progresso dos bêbados que estava a ter lugar do outro lado da mesa. Não admirava, pois era da responsabilidade deles colocar o tenente num cavalo e levá-lo para Cross Creek inteiro. Comecei a perceber por que razão eram dois. O Sr. Fraser parece estar a sair-se bem, disse o cadete mais velho, fazendo um gesto com a cabeça, na fraca tentativa de retomar a conversa sem rumo. Não acha, senhor? Sim, sem dúvida. O Wolf perderam o interesse em qualquer coisa que não fosse o fundo do seu copo. Mas era verdade. Enquanto todos nós nos sentávamos para almoçar, Jamie, com a ajuda de Ian, conseguira restaurar a ordem na clareira, colocar as caldeiras de piche e as bacias de seiva a funcionar novamente e reunir os destroços da explosão. Naquele momento, ele estava no lado mais afastado da clareira, de camisa e calções, a ajudar a virar barrotes de madeira meio queimados dentro do fosso do alcatrão. Invejei-o um pouco. O trabalho parecia ser muito mais agradável do que almoçar com o Tenente Wolfe. Sim, ele está a sair-se bem. Os olhos ágeis de Farquhar Campbell voltaram-se para a clareira e depois para a mesa. Ele observou a condição do Tenente e apertou a mão de Jocasta ligeiramente. Sem virar a cabeça, ela falou com Josh, que se mantivera calado ao canto. «Ponha aquela segunda garrafa no alforje do tenente, rapaz», disse ela. «Não quero que ela se perca». Sorriu charmosamente para o tenente, considerando ser o mais convincente possível, pois ele não podia ver os olhos dela. O Sr. Campbell pigarreou. «Já que os senhores terão de se ir embora brevemente, talvez, Sr. Tenente, possamos tratar das requisições agora?» Wolf pareceu vagamente surpreendido ao ouvir que estava prestes a ir-se embora, mas os seus cadetes levantaram-se com vivacidade e começaram a reunir papéis e alforjes. Um agarrou num tinteiro e numa pena e colocou-os à frente do tenente. O Sr. Campbell retirou um papel dobrado do casaco e pousou na mesa, pronto para ser assinado. O Wolf franziu o sobrolho perante o papel. Mexeu-se um pouco. Aí, senhor, murmurou o cadete mais velho, colocando a pena na mão mole do tenente e apontando para o papel. Wolf levantou o seu copo, levando-o aos lábios. Inclinou a cabeça e bebeu as últimas gotas. Batendo com o copo ao pousá-lo, sorriu vagamente para nós, sem focar o olhar. O cadete mais jovem fechou os olhos, resignado. Por que não? Disse o tenente e mergulhou a pena no tinteiro. Não queres lavar-te e trocar de roupa, sobrinho? As narinas de Jocasta abriram-se delicadamente, trezandas a alcatrão e carvão. Ainda bem que ela não o conseguia ver, pensei. Ele não só trezandava, como as mãos estavam pretas, a nova camisa reduzida a um trapo imundo. E o rosto estava tão sujo que parecia que ele estivera a limpar chaminés. As partes dele que não estavam pretas encontravam-se vermelhas. Ele tirara o chapéu enquanto estivera a trabalhar ao sol do meio-dia e o nariz estava vermelho como uma lagosta. No entanto, eu achava que a cor não se devia apenas ao sol. As minhas abluções podem esperar, disse ele. Primeiro quero saber o sentido daquela charada. E ele olhou fixamente para o Sr. Campbell, com os olhos azul escuros. Sou atraído à floresta com o pretexto de cheirar terbentina. E quando me dou conta de onde estou, estou sentado com a Marinha Britânica, respondendo sim e não a assuntos sobre os quais não percebo nada, com os seus homens a dar-me pontapés nas canelas, debaixo da mesa, como um macaco treinado. Jocasta sorriu ao ouvir isto. Campbell suspirou. Apesar do cansaço do dia, o seu casaco bonito não mostrava sinais de poeira e a peruca antiquada estava bem ajeitada na sua cabeça. Apresento-lhe as minhas desculpas, Sr. Fraser, pelo que pode parecer uma imposição monstruosa à sua boa natureza. A sua chegada foi fortuita ao extremo, mas não me deu tempo suficiente para que as comunicações fossem feitas. Eu estava em Averasboro até ontem à noite. Quando recebi a notícia da sua chegada, era muito tarde para vir a cavalo familiarizar-me com as suas circunstâncias. Não me diga. Bem, pelo que me apercebo, neste preciso momento temos tempo. Convido-o a fazer isso agora, disse Jamie, dando um estalo com os dentes ao dizer agora. Podes sentar-te primeiro, sobrinho, convidou Jocasta, fazendo um gesto gracioso com a mão. Vai demorar um pouco a explicar. E tu tiveste um dia cansativo, não foi? Ulisses materializou-se do nada, com um lençol de linho no braço. Estendeu-o sobre uma cadeira com um floreio e fez um gesto a Jamie para que se sentasse. Jamie olhou para o mordomo com atenção, mas o dia tinha sido cansativo. Eu via bolhas entre a sujidade das mãos de Jamie e o suor tinha deixado sulcos na sujidade do seu rosto e pescoço. Ele deixou-se cair lentamente na cadeira e permitiu que uma taça de prata lhe fosse colocada na mão. Uma taça parecida apareceu como que por magia na minha mão. E eu sorri, grata, ao mordomo. Eu não carregara madeira, mas a viagem longa e calorenta tinha-me esgotado. Bebi um gole grande, apreciando a bebida, uma deliciosa cidra gelada que arrefecia a língua e matava a sede. Jamie deu um grande trago na sua e pareceu acalmar-se um pouco. E então, Sr. Campbell? É um problema da marinha, começou Campbell a dizer. E Jocasta resmungou. Um problema do Tenente Wolfe, quer você dizer, corrigiu ela. Para o propósito é a mesma coisa, Joe. E a senhora sabe muito bem disso, disse o Sr. Campbell um pouco bruscamente. E virou-se para Jamie para lhe explicar. A maioria das receitas de River Run, como Jocasta nos contara, vinha da venda dos produtos de madeira e da terbentina. E o cliente mais importante e mais rentável era a Marinha Britânica. Mas a Marinha já não é como antes, disse o Sr. Campbell, abanando a cabeça tristemente. Durante a guerra com os franceses, eles mal conseguiam manter a frota abastecida e qualquer homem com uma serração era rico. Mas os últimos 10 anos têm sido pacíficos e os navios foram apodrecendo. O almirantado não constrói um novo há 5 anos. Ele suspirou face às infelizes consequências económicas da paz. A marinha ainda precisava de estoque de piche, terbentina e mastros. Com uma frota para manter, o Alcatrão teria sempre mercado. No entanto, o mercado tinha diminuído drasticamente. E a marinha agora podia escolher os donos de terras com quem quisesse negociar.